Quanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real. Programa Quartas Intenções, um encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilha Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, e traz a você, ouvintes, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Agora sim, a apresentação, eu vou me apresentando. Meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora eu vou passar para os nossos amigos colegas aqui. Boa tarde, eu sou a Leodete, sou do consultório na rua. É um prazer estar aqui novamente, agradeço a todos as pessoas que aqui se encontram e tenhamos uma programação bem legal. Boa tarde, ouvintes, mais uma vez aqui. Eu sou a Silvia, do consultório na rua. Boa tarde, meu nome é Cássio, eu sou do CAPS AD3. Boa tarde, me chamo Pamela e com muita alegria estamos aqui novamente. Boa tarde, meu nome é Adair, faço parte do CAPS e uma boa tarde a todos. Nós temos aqui os convidados, né, parceiros do Ilê Mulher, do Centro de Convivência, e a gente vai passar para ele se apresentar. Ah, faltou um companheiro aqui do CAPS AD, desculpa. Boa tarde, eu sou do CAPS AD, sou do jornal Boca de Rua também, e tô no CAPS num momento bom, então tudo bom para vocês, boa tarde a todos. Então agora, a turma do Ilê Mulher, quem é que começa? Boa tarde, eu sou o Celso Fachello. Boa tarde, eu sou o Ricardo. Boa tarde, eu sou a Márcia. Boa tarde, meu nome é Romário, eu me encontro lá no abrigo Marlene, muito legal, que esteja todos em paz. Boa tarde, meu nome é Giovanni e eu estou aqui no Ilê Mulher. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Salviano. Boa tarde, meu nome é Cristian. Boa tarde, meu nome é Claudeni, mas gosto que me chamem de Klaus. Vocês têm um excelente dia de hoje e que a gente possa prosseguir com esse trabalho belíssimo, tá bom? Boa tarde, meu nome é Francesco. Agora, nossa conversa de hoje, nós vamos tratar sobre celebrações e festas juninas, o nosso papo de hoje. E antes disso, nós vamos começar com o nosso, nosso programa de hoje, com uma música Gal Costa, Festa do Interior. São João, babados, Vocês sabem a origem das festas juninas? A origem dos festejos juninos do Brasil. Unijesuítas, portugueses, costumes indígenas e caipiras celebrando santos católicos e pratos com alimentos nativos. As festas juninas homenageiam três santos católicos: Santo Antônio, no 13 de julho, de junho; São João Batista, dia 24; e São Pedro, dia 29. No entanto, a origem das comemorações nesta época do ano é anterior à era cristã. No hemisfério norte, várias celebrações pagãs aconteciam durante o solstício de verão. Essa importante data astronômica marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano, o que ocorre nos dias 21 ou 22 de junho no hemisfério norte. Diversos povos da antiguidade, como as celtas e os egípcios, aproveitavam a ocasião para organizar rituais em que pediam farturas das colheitas. Na Europa, os cultos à fertilidade em junho foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia combatê-los, decidiu cristianizá-los. Isso. Instituído dias de homenagens aos três santos no mesmo mês, diz a antropóloga Lúcia Helena Rangel, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também fazia importantes rituais durante o mês de junho, apesar de essa época marcar o início do inverno por aqui, que eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos juninos se fundiram. É por isso que as festas tanto celebram santos católicos como oferecem uma variedade de pratos feitos com alimentos típicos dos nativos. Já a valorização da vida caipira nessas comemorações reflete a organização da sociedade brasileira até a meados do século XX, quando 70% da população vivia no campo. Hoje, as grandes festas juninas se concentram no Nordeste, com destaque para as cidades de Caruaru, na cidade de Pernambuco, do estado de Pernambuco, e Campina Grande, do estado do Paraíba. E agora, a seguir, vocês participam das festas juninas nas suas cidades e comunidades? Lembram de alguma festa junina em especial? Agora é o debate é pro grupo. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês se tocam na passam na cabeça de vocês? E agora é coletivo agora. O nosso amigo vai falar agora. Festa junina rolou há muitos anos, rola há muito tempo. Acho que vem a cultura que é do trabalhador de lavoura, que começou essa festa junina, começou com alegria, alguma coisa, em Caruaru e Campinas, principalmente no Rio Grande do Sul. É o trabalhador que tem a evolução dessa festa, tem a cultura e a tradição de fazer essa festa. E a mais alegria, eu fico mais alegre que isso daí. Meu pensamento, que eu já vi isso aí, e no colégio faz festas juninas. Aí o pobre tem uma atitude sobre isso daí. Que eu tenho a dizer meu pensamento, né? E o que eu vejo. Pois é, né? Acho boa lembrança, né, Dair? Porque parece que depois que a gente sai da escola, parece que essas juninas param de existir, né? Ou que a gente tem poucas oportunidades na cidade, né? Ou que é restrito para algumas pessoas que frequentam certos espaços, né? Mas eu acho que durante a infância é bem reforçado isso, assim, né? Um pouco das brincadeiras, da cultura, da vestimenta, né? Mas sempre bom lembrar que é bom, né, ser adulto e aproveitar festas juninas de forma, claro, né, consciente, né, e se permitir também, né, quanto às brincadeiras, né, ano passado a gente fez uma festa bem bacana na praça, com o Store na rua, foi bem divertido, a gente brincou, tava fantasiado e tudo mais, né, então acho que boas recordações de festa faz com que a gente se lembre, né, de momentos também, né, bem importantes. E eu vou comentar agora. Quando eu chamo a atenção de festas juninas, daqui do sul é festa junina gaúcha. E festa junina é gaudéria mesmo. É o. Se veste bombacha, bota e guaiaca e lenço no pescoço. E lenço azul no pescoço. E um chapéu tapeado na testa também. E eu jamais vi usar chapéu de palha com bombacha. Jamais vi. Eu acho muito ridículo. É muito ridículo. Quem usa chapéu de palha é só coisa de paulista e mineiro. Paulista e mineiro do sertão de Minas Gerais. Do sertão de na cidade de Umbá também. Tem mineiro aqui. Bah, não, tem um paulista aqui, agora eu vou ter que me defender ali. Peraí, a gente não usa chapéu de palha, tá? Na cara, assim como os gaúchos. Não é querendo julgar nem nada. Mas a gente usa um modo diferente. A gente se veste totalmente de prenda. Não é o mesmo jeito que vocês se vestem, claro. A gente bota roupa de... Como é que se diz aqui? Caipira. Né, aquelas roupas todas de xadrez e tudo mais. A gente bota um sapatinho, uma sandalinha, geralmente. Os guris geralmente usam uma sandália. As gurias já são mais prenda, né? São mais um vestidão até os pés, um chinelinho, também um rosto pintado, com umas bolinhas no rosto. Então, é bem divertido, assim, ver o pessoal brincando, né? E o pessoal se divertindo nessa junina. Eu sinto saudade, sim, do tempo de escola. Finalmente eu terminei, mas sinto saudade do meu tempo de escola. Festa junina pra mim, até hoje eu vou. Eu tive lá na festa junina de vocês um tempo, quando eu vim visitar aqui em Porto Alegre. Foi bem bacana, assim, e eu relembrei muito tempo de escola. Obrigado! Festa junina é uma coisa boa mesmo, né? E fiquei pensando nisso que o Adair falou, achei bem interessante, assim, que é uma festa do povo, né? É uma festa do povo trabalhador, né? Acho que por isso essa representação das roupas de chita, vestido de chita, né? A roupa é remendada, né? Porque é uma alusão, né, à realidade do povo mais humilde, né? É. E é uma tradição muito mais do Nordeste, mas que aqui a gente acabou copiando e assimilando a nossa maneira, né? Então tem gente que gosta mesmo de vestido, né, conforme a vestimenta aí dos, típica dos gaúchos, mas tem gente que se veste também de chita, né, com aquela roupa de caipira que é tradicional aí do Norte e Nordeste, né? Do país. Tem alguns lugares, cada estado tem uma peculiaridade diferente, né? A maneira de comemorar essas datas santificadas, né? Tem estados que é diferente. Aqui no nosso estado é como o Marlon estava falando, né? Lá no Minas Gerais já é diferente, tem uma pegada mais pro lado do sertanejo, aquela pessoa do campo lá. É diferente, cada estado tem uma maneira diferente de comemorar essa data, né? Mas eles são legais, eu acho interessante. Desculpa, cultura, né? Desculpa contrariar vocês aí do movimento tradicionalista. Mas eu acho, eu tenho a impressão que isso é uma demanda e uma insistência do movimento tradicionalista. Que seja assim. Isso é verdade. Porque, na verdade, nas escolas, né, eu lembro do colégio, era caipira que tinha que ir de vestido. Né? Os meus filhos também, no colégio, os professores diziam, para vestido de caipira, tá? Se quiser ir de prenda, vai, mas é para ir de caipira. Né? Que é para falar dessa com dentinho pintado, né? Que é para falar dessa tradição, que é de um na outro verdade, lugar, isso aconteceu dentro talvez do nosso de um grupo. Outro Brasil, que a gente aqui no Rio Grande do Sul. Aconteceu dentro do MTG, né? Dentro do nosso MTG. Foi uma certa imposição sobre nós participarmos dos momentos festivos, né? Que são acendimento da fogueira, são aqueles pulinhos na volta da fogueira, aquela moda ali, e todo mundo na volta. Mas isso aí foi uma coisa copiada do nosso MTG, foi copiado, né? Isso aí a gente deixa bem claro, que não é uma imposição do MTG. Não é uma imposição assim que o público tem que participar desses festivais de bota bombacha e lenço do pescoço. Não é, não. Porque nas escolas a gente participava, não era dessa maneira as escolas públicas. Tanto que nem eu penso, que como foi copiada, que geralmente quando eu estudava no colégio, sou do interior, sou de Sobradinho, quando eu estudava, era vendido as fogueiras de São João. Era vendido, aí o rapaz ganhava a chama para acender a fogueira, era um aplauso, um elogismo, podia pular a fogueira, ou largar balão, hoje é proibido largar balão por causa do fogo, queima a casa por causa dos fios, perde eletricidade. Aí a gente aqui do Rio Grande do Sul, que puxou a cultura do Ceará e Pernambuco, isso é que eu digo, nossa tradição aqui é galdeirismo, rodeio, festas, e lá não, é a cultura deles, o elogio para eles é o dia de festa São João, que eu acho que ele sai de toda da roça, da lavoura, numa alegria tremenda, muito faceiro, com a atitude de estar nessa festa. É o que eu penso, que eu vejo também. É, claro, né, tem todo um regionalismo, né? O Brasil é uma nação de muitos países, até de várias nuances de cultura, de folclore. Mas a festa, assim como foi lida pelo âncora ali, ela começou lá na antiguidade para celebrar a colheita, para celebrar a produção do alimento, para cultuar um deus que não tinha nome nem cara, né? Então aquela vestimenta, tipo a vestimenta agora foi evoluindo, o gaúcho veio muito depois, né? Milênios depois aí, mas é a vestimenta do homem do campo, que produz e tem aquele tipo de vestimenta como sua vestimenta de identidade. O cearense tem lá o seu, lá do norte, o maranhense, o mineiro, né? Cada um tem a sua. Mas o fato é que é uma festa que antigamente se chamava de religião primitiva. Entendeu? Que só tinha dois deuses, que era a mulher que dava a vida e o homem que fazia o sustento para essa vida seguir em diante. Não, mas pra ver assim, aqui, que a festa junina, ela é uma festa hoje religiosa, em função do que o irmão falou ali, que vieram várias religiões, vieram vários querendo tomar as coisas pra fazer uma coisa só, entendeu? Então a festa junina não tem do país aqui, do país lá, da pessoa que se veste ou se não se veste, é uma tradição para cultuar que o ser humano foi aprendendo a produzir o seu alimento, desceu das árvores, né, cara? De produzir o seu alimento. Então não importa se é o gaúcho, se é o paranaense, o cearense, a essência da comemoração junina lá, antes do catolicismo puxar para ela isso aí e fazer um troço sacro deles, era só isso aí, era só a celebração da produção do alimento para manter a vida. Era isso aí que era a festa junina. Eu vou falar por mim. Antigamente nós fazíamos fogueira de São João em terrenos baldios, e um monte de fogueira em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é rua. Hoje não dá fazer fogueira, hoje tem que ser fogueira artificial, porque está tudo mudado. Hoje a gente não tem aquela liberdade que tinha antigamente, porque hoje não tem como se divertir, é muito difícil. Hoje, para se divertir, tem que se juntar com alguém conhecido, com alguém importante, porque hoje ninguém sabe o que vai acontecer. Porque se fizer alguma fogueirinha, alguma coisa, para acontecer coisa pior. Bom, porque hoje eles não estão mais por brincadeira de festa, hoje eles querem pegar qualquer coisinha, botar fogo no lugar, tirar a pedra na casa do outro, e no fim um leva a responsa por causa de um só. Isso aí está acontecendo muito, né? Por isso que hoje as festas são muito difíceis de acontecer. Agora o Adair vai começar a falar nesse exato momento. No momento vamos ouvir uma música com Dominguinhos, Eu Só Quero Um Xodó. Sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta a mim faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Faltando tudo isso. Dózinho de vez em quando é coisa muito boa. a origem das bandeirinhas. As bandeirinhas inicialmente eram bandeirinhas com santos. Posteriormente passaram a ser coloridas. As bandeirinhas surgiram como três grandes bandeiras, como as imagens dos três santos da festa junina, que foram substituídas pelas famosas bandeirinhas coloridas. A origem das quadrilhas surgiu como forma de agradecimento. Esses santos, pela época da colheita do milho e amendoim, que acontece no mês de junho. Como vocês, agora vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham das tradições das festas juninas? Barões, pescarias, danças das cadeiras, quadrilhas, danças do casamento na roça. Agora vamos para a conversa. Quem quer começar? Bom, primeiramente, a quadrilha, ela, como você falou, né, ela foi feita para homenagear os santos. Mas muitas pessoas não sabem que os santos que eram vendidos naquela época, né, são santos de pau oco, como a gente chama lá em São Paulo, né, que eram os santos que eram usados para transferir ouro, transferir joias para os ricos. Então, por isso que aqueles santos eram um pouco caros na época. No caso, era o ouro que equivalia na época como dinheiro, 6-7 moedas, era muito caro para muitas pessoas. Então, ele era transferido dinheiro dentro daqueles santos. Por isso que a população daquela época, um pouco mais de vila, vamos dizer assim, não tinha acesso a como comprar os santos, ou eles mesmos faziam. Então, essa é uma das ocasiões dos santos de madeira, chamado Santos Pau Oco. Então, por isso que vem isso. Que interessante, eu não sabia dessa história. Sim. Isso lá em São Paulo, né? Não, na verdade, em toda a região litoral foi feito isso, porque é como... como é que eu posso explicar? Foi usado pra... Essa história do Santos de Pau Oco aconteceu em Ouro Preto. Começou junto com o Rio de Janeiro, que Ouro Preto era a capital, né? Aí acontecia o seguinte, que lá nas minas, o pessoal, pra... não é para transportar, é para roubar, surrupiar os o ouro, né? Eles transportavam isso dentro do santo. Na verdade, assim, era para a libertação dos escravos que eles roubavam. Então, eles passavam isso para que não fossem pegos, né? Então eles levavam em procissão. Ali dentro estava cheio de ouro, passava para outros, né? Aí essa tradição do santo, isso aconteceu, começou a acontecer em todos os garimpos que tinha no Brasil, né? Uma forma de libertação. Esse programa aqui é cultura, hein? É conhecimento, né? Tá? Legal é que cada um tem a sua posição, né? Coloca o seu estado. Mas eu acho muito legal, tudo isso e eu que eu me lembro da minha época de escola, então, que a gente realmente fazia isso aí. Mas eu, sinceramente, na minha, nem se falava muito em santo, né? Nós queríamos, na verdade, era pular fogueira, comer um amendoim, comer uma rapadurinha e se divertir, uma canjiquinha, uma pipoquinha e se divertir. A gente nem pensava muito nesse lado meio ligado a santo ou religiosidade. Isso lá onde eu me criei também, né? Que não foi aqui em Porto Alegre. Mas eu acho que as festas juninas, eu acho que é tudo de bom, tá? E hoje em dia a gente também tem que continuar fazendo isso aí, né, gente? Eu achei muito legal. Sim, sim. É uma maneira de se reunir, de se conversar, de trocar uma ideia. Lá em Piratini a gente tinha uma... Tinha e continua tendo, né? Uma coisa diferente de outros municípios aqui do estado. A gente tem a missa, né? A gente tem uma missa lá de abertura. A gente tem aqueles pedidos que a gente faz para os santos, né, que a gente comemora nessa época. É bem interessante, diferente daqui. A gente ainda continua tendo a fogueira, não sei se é porque é um município pequeno, né? Uhum. Então chega a 21 mil habitantes lá, mas a gente ainda tem ainda essa cultura religiosa. A gente tem a missa que abre a festa de São João, aí depois segue a procissão lá, a gente faz pelo centro, e a gente fica de frente aos Santos, né? Uhum. E lá é feito aquela oração, cada um vai lá. Tem todo um ritual. Tem todo um ritual, é bem diferente das que eu conheço pra cá, né? Mas acho que a Igreja Católica faz isso, né? Tem a festa de Santo Antônio ali na Igreja de Santo Antônio no Partenon. É bem tradicional essa festa. Mas acho que são festas católicas. E a festa junina ela acaba transcendendo essa questão da religiosidade à medida que se torna uma festa popular no Brasil, assim como o Carnaval, né? E que todo mundo comemora, em todo o país comemora, independente de ser católico ou não, né? Eu sou da Igreja Metodista, mas a gente cresceu outro dia que eu tava pensando, assim, né? Eu cresci a gente fazendo festa junina na igreja, a gente chamava de festa junina mesmo, que às vezes saísse em julho, era festa junina, e o que importava era essa tradição dos comes, essas comidas tradicionais, do bolo de milho, da pipoca, do amendoim, da rapadura, né? Independente de cada um se vestia como queria, quem queria se fantasiar de caipira ia, quem não queria não ia, mas o importante era a gente se divertir, brincar, se reunir, se juntar, né? Festejar e comer um monte de coisa boa. E na tradição da minha religião não se cultua santo, por exemplo, né? Sei, então a gente comemora, mas a gente fazia a festa junina, assim, comemorava, e sempre foi uma coisa muito divertida, né? Uma coisa, uma questão, de todas um elemento cultural muito bacana, eu acho, a festa junina. Lá a gente tem, assim, esses eventos, assim, bem culturais mesmo, diferente de grandes municípios. Lá a gente ainda continua ainda tendo esse evento grande lá. Claro que hoje eu não sei como é que tá, porque hoje é a prefeitura é de outro partido agora, com o PDT lá. Mas antigamente com o PSDB eles cortaram, ficavam lá embaixo. Era a última coisa que eles realmente investiam, que a gente pedia limpeza pública, era uma briga para conseguir. E agora eu não sei porque eu estou fora da organização, mas eu sempre participei desses movimentos assim. Eu sou Adair, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Para começar a festa, primeiro a gente ia rezar uma missa cedo da manhã, para depois chegar até a festa de São João, que daí poderia comprar os benefícios que estavam para vender. E era muito orgulho para nós, e era uma obrigação pelo que estavam criando nós, levar na igreja para depois chegar até a festa. Tipo lá em Piratini, assim, aí lá que eu estudava, né? Aí no colégio também fazia uma festa e rezava também sempre antes de começar a festa. Eu acho isso aí uma grande alegria e uma grande cultura, até hoje, né? Meu pensamento. Outra coisa também que fugiu também um pouco da realidade dentro das escolas, né? A gente fazia aquela oração e cantava o hino brasileiro, né? E hoje não se vê também junto. Mas são coisas que vão fugindo do contexto. A festa junina ela é um objetivo assim, cultural, né? Mas vão envolvendo outras coisas no meio, aí vão poluindo esse tipo de evento. Isso acontece em a maioria dos eventos, quando tem muito público, alguém quer tirar proveito de alguma coisa. É isso que está acontecendo nas festas juninas nossas aqui. É verdade, porque eu andei passando, né, por umas igrejas aí, e tava ali as bancas deles, tudo, né? Pipoca, pinhão, tudo. Aí eu tô pensando assim, né? Que eles estão fazendo pra ajudar a população, né? E não, a mulher disse pra mim, olha ali na placa o preço. Não sei quando, acho que era tinha de dois, de cinco, uma coisa assim, né? Aí eu falei assim, pô, mas eles já ganham um monte aí que eles ganham nas costas de todo mundo. Não, a igreja ganha. Ganha porque é só tu entrar na igreja e só sabem pedir. Ganha um monte. Aí quando tu vai assim, passar num lugar pensando que é, não é. E o que aconteceu? No meu caso, o único assim, que da festa junina que eu posso falar foi aqui no Ilê, né? Porque não me cobraram nada, né? Pelo menos até agora não tô sabendo. Eu comi bastante, eu me diverti, teve karaokê, teve tudo, sabe? Foi uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Não foi uma igreja, né? Não sei se foi uma igreja, não foi coisa de igreja, mas eles fizeram uma coisa assim pra ajudar nós. Então eu me senti assim num clima de festa, realmente. Porque quando tu não tá tirando vantagem, né? Porque nem na igreja que tira vantagem em tudo, aí tu consegue se sentir o negócio da festa. Porque tu quer ir, não é só pro alimento. No meu caso, não era só alimento que eu queria uma coisa que me respondesse assim, o que que é festa junina pra ti? Festa junina foi o Ilê. Foi o Ilê, o Ilê não me cobrou nada, não olhou pra mim com ar de indiferença, entendeu? Quer entrar, quer se divertir com nós, quer sair da tristeza da rua e do mundo e vir aqui se divertir, além de tudo se alimentar. Não só te alimentar, né, o alimento, mas outros alimentos que nós temos precisando aí. Que não é só alimento que nós temos precisando, é uma pipoca, um pinhão, isso aí a gente se alimenta, ó, vai no bandejão, é um real. Mas estou dizendo assim, aqui tu chega num lugar, tu quer se alimentar, não é só alimentar ali do alimento. E aqui no Ilê eu encontrei esse alimento. E toda vez que me perguntarem o que é festa junina, eu vou dizer, eu já passei por vários lugares, eu conheço um monte de igreja aí que até dão alimento pra gente. Mas estou dizendo assim, ó, não adianta nada só alimentar, tu ir pra um lugar que tu não consegue te alimentar, que nem eu não tava conseguindo. Aí o que é festa junina pra mim foi o Ilê. Foi o Ilê, eu comi, eu me diverti, eu brinquei. Eu tive outro tratamento, entendeu? Que eu tava querendo outro tratamento. Que eu acho que tu considerou importante pra ti, além do alimento, claro, que é importante pro corpo, mas o carinho das pessoas e a atenção, que isso que é importante que as pessoas deem, né? Me chama muita atenção e queria muito agradecer a tua fala, assim, né? O quanto é enriquecedor, assim, compartilhar, né, visões, concepções diferentes, assim, no Quartas Intenções, né? Mas uma pergunta que me veio, assim, me veio em pensamentos, é... A frase, assim, né? A gente tem fome de quê, né? É de... Será que é dessa pipoca? É da paçoca? É das comidas tradicionalistas, né? Ou é do afeto? É do carinho? É do respeito, né? Ser olhado enquanto um cidadão detentor de direitos, né? É ser escutado? Porque muitas vezes, né? Não é pela comida que se recebe na rua quanto tanto se recebe, né? Mas é um pouco, né? Do... ser escutado mesmo, né? De ser olhado, assim, sem discriminação, sem nada, né? E acho que esse espaço, assim, do Ilê Mulher vem muito para agregar, assim, né, na vida das pessoas, né? E queria muito parabenizar, assim, por esse espaço, né? E pensando a festa junina, sim, né? Que não é uma festa que a gente tenha que ir para depois, sei lá, gastar um dinheiro que não se tem, né? Ou não conseguir aproveitar, ou muitas vezes, né, para quem recebe algum tipo de salário ou benefício, esse dinheiro fazer falta no fim do mês, porque acabou, né, se divertindo através de uma festa, né? Mas que potencial que tem, né, uma festa, né? Para que a gente faz uma festa? É para se divertir ou é para estar gastando, né? Ou para quem não pode, né? Algumas concepções que me vêm na cabeça. Né? Eu tenho vários motivos por falar do Ilê Mulher. Eu tenho coisas que eu poderia querer conquistar para me poder me doar, para me poder entregar, se eu pudesse. Em várias fases de situação de rua, em situação de 4 semanas, da Gaspar Martins, fiz exame, coisa e tal, as técnicas, quando era lá, o Ilê também. E aí eu ganhei minha filha, tive ela, e na hora que eu mais precisei, eles abriram as portas para mim. O Ilê Mulher, pra mim, eu, Ana, pra mim, é um espaço muito lindo, assim, de coração, puro, puro mesmo, de coração. Ele deu o que eu não tenho ainda e que é o meu sonho, que é família, carinho. Casa, aquele teto aqui de baixo ali quando tu precisa, quando tu tá ainda mais, com o nosso filho abraçando ali, ó. Sabendo que ali é lindo e tá de pé e poderia, se eu tivesse como entregar um dia, se eu tivesse, mas claro, eu não tenho ainda. Mas eu gostaria de estar junto nessa, tá correndo por aí, tá fazendo muitas coisas pra amanhã crescer. E nós poder comentar, e pessoas também, pessoas grandes, padrinhos, madrinha, poder ter um apoio, patrocínio para poder crescer melhor. É isso que eu penso, porque eles me ajudaram muito. O Ilê Mulher é tudo para mim. Tá, obrigada, Ana. Obrigada pela tua posição, pela tua colocação. Isso é importante, viu? Muito importante colocar, valorizar o espaço, né, das pessoas que te acolhem, né? Agora a gente vai escutar então a música dos Dominguinhos, Asa Branca. Nós estamos falando, né? Vamos falar sobre comes e bebes festas juninas, que é pião, pipoca, bolo de milho, quentão, bem escaldante, rapadura, pé de moleque, canjica, cachorro quente. O que vocês acham da comida típica da festa junina? Lembram de mais alguma? Vocês lembram de simpatias relacionadas às celebrações de junho? Fazendo essa pergunta para vocês. Vamos combinar que essa comida, né, a tradição tradicional mais lá no sudeste, né, nordeste, norte, mas vamos combinar que o quentão foi feito para cá, né? Porque junho aqui é um frio esse ano, então tá fazendo um frio como há tempo não fazia, e um quentão bem quentinho pega muito bem, né? Eu adoro comida de festa aqui junina. Aqui vocês acham frio, né? Você acha frio. Vá para Piratini para ver que eu, o triplo daqui é mais frio. Porque é fronteira, né? É muito frio. Aqui eu tô achando uma espécie de um verão. Com essa roupa que eu tô aqui, lá eu passo frio. Ah, fala sério, quentão pega bem lá então. Muito. Não mudando o assunto, uma festa junina, eu acho que a gente fica com mais alegria, com a melhor festa do mundo, é estar a família tudo feliz. Ninguém triste por causa de alguma coisa. Quer comer alguma coisa, come com categoria. Quer ter aquilo, quer dançar, dança bastante. Isso para mim é a maior alegria, melhor do que ter dinheiro, do que ter inimizade, ter mau caráter com o outro. Eu acho que a melhor, melhor festa é ter com toda a família, junto os amigos. Bem rápido aqui, né? Só um adentro, né? Lembrando que a família é algo socialmente construída, né? Então, que cada um faça a sua e que tenha, né? Não aquela coisa nuclear de pensar numa família, né? Uma família modelo ideal, assim, né? Mas de pensar que a gente constrói durante a vida várias concepções de família, né? Então, muitas vezes, no serviço que a gente tá, vai ser, sim, nossa referência para aproveitar uma festa, né? Como tantos outros espaços a gente passa, né? Seja o CAP, seja o Ilê Mulher, seja, né, o abrigo. É bem assim que você está falando, né? As festividades hoje fugiram um pouco, né? As festas juninas fugiram um pouco mais para o lado comercial do que para o lado família. Isso acontece em muitos lugares. A gente vê altas marcas no meio, se aproveitando de uma cultura que é a cultura do povo. E a outra pergunta ali, a gente estava aqui cochichando, né? Vocês lembram de simpatias relacionadas às celebrações de festa de junho? Né? Ninguém, mesmo quem não cultua o Santos, né? Não tem quem não brinque com simpatia, principalmente de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? A Léo lembrou de uma aqui. Interessante que é mesmo, como você colocou, né, não tendo tendo fé ou não um santo, mas a gente fazia muito isso. E até me lembrei de uma simpatia que a gente fazia, que nós fizemos uma época, fizemos nessa época lá com minhas amigas lá quando pequena, então, que era pegar uma faca que a gente utilizava e pegava e colocava no caldo da bananeira. Sim. E aí depois, no outro dia a gente tirava a faca. E aí aparece ali, fica um leite, fica a letra da pessoa que a gente vai casar. Olha, sinceramente, eu não lembro mais a letra, mas não sei se funciona. Com todo o respeito, uma vez no colégio, disseram, tu bato, vê tua namorada. Eu digo, mas que jeito que eu vou ver minha namorada? Não vão nem me olhar pra minha cara. Ele disse, não, vai na madeneira, enfia uma faca que diz um nome bem certinho. Aí eu enfiei a faca na madeneira e o nome era a minha diretora. Que situação, né? E aquela história de afogar o Santo Antônio, hein? Alguém já fez? Eu já ouvi gente que já fez, já. Passa pra ele o microfone ali. Vamos lá, Francisco, fala sobre você. Primeiro é Francesco, não é Francisco. Caraca, mano, vocês tocaram nesse assunto, meu Deus, que vergonha. Sim, eu já fiz isso e até hoje eu tô esperando sentado, porque de em pé cansa. De vez em quando eu tô até dando uma deitada assim, mas não funciona não, viu? Mas antes da gente se encaminhar pra encerramento, encerrando essa parte de debates, né? Eu recebi essas mensagens de Facebook que diziam o seguinte, então, né, para resumir a situação, aos solteirões e solteironas de plantão, que não adianta mandar recado para o Santo Antônio, nem afogar ele, porque causas impossíveis é com Santo Expedito e Santa Rita. Boa mensagem, tem sentido. Enquanto a gente pensa sobre isso, então vamos ouvir a música de Dominguinhos, mais uma de Dominguinhos, Shot das Meninas. Manda caru quando fulgora na seca, é o sina que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sina que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai do lado. Ligue logo em surdina que o mal é da idade. Que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. mandacaru quando florada seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordado. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Porque ela só quer, mas porque ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor não examina, chamando o pai do lado e diz logo em surdina que o mal é da idade e que pra tal menina não tem um só remédio em toda medicina. Porque ela só quer, oh, mas porque ela só quer, ai, mas porque ela só quer, oh, oh, oh, ela só quer, só pensa em namorar. Mas porque ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Eu gostaria agora de ouvir suas ideias sobre as festas juninas, né? Mas que eu não sei ainda teu nome. Por gentileza, se apresente para nós. Eu sou a Daniele, sou residente também ali da saúde mental lá do CAPES. Agora no consultório na rua, saí do CAPES 2. Na verdade, fiquei bem acanhada no início, então por isso que eu não me apresentei, não sabia qual era a dinâmica, né? Sobre festa junina, eu participei de uma festa junina agora, lá no CAPES 2, semana passada, foi. E acho que foi um momento muito rico, assim. Foi um momento da gente poder curtir junto, né? Junto com todos que estavam ali, tanto os usuários quanto os familiares juntos. E, nossa, a gente fez altas fotos e foi algo muito enriquecedor. E quando eu chego no consultório na rua, também vai ter uma festa junina. Então a gente sai de um momento de festa e entra em outro momento de festa. E também tô super esperando, assim, pela festa agora, dia 13. Acho que na próxima sexta-feira, enfim. Dia 13. Dia 13. Isso. Sexta-feira 13, então. Meu nome é Tuane, também, junto com a colega, sou residente. A gente entrou na residência esse ano, faz 4 meses, e iniciamos ontem no consultório na rua. Eu tô na mesma levada, assim, não tenho muito conhecimento sobre festa junina, mais de quando a gente é criança, mas a experiência que a gente teve agora lá no CAPES 2 com o pessoal adulto foi muito rica, mesmo, de fato. Como colocaram ali no início, não é só para criança, né? A gente também tem o direito de se divertir nesses momentos, né? De descontração, enfim, momentos de tradicionais, né? Da nossa cultura. E é isso aí, comida, eu adoro as comidas todas. Acho que é uma parte importantíssima também desses espaços festivos, né? E é isso aí, muito prazer de estar com todos vocês aqui, né? Muito, muito interessante conhecer esse espaço dos usuários e dos profissionais. Boa tarde, eu sou do CAPES 1. Agora, semana que vem, agora quarta-feira vai ter a festa lá de Unina. E domingo passado, no Assis Brasil, como eu sou morador de rua, né? Embaixo do viaduto do Tubirici, sempre tem um almoço que eles pagam lá para moradores de rua, sabe? Então teve a festa de Unina. Levaram tudo que é tipo de alimento da Unina. Teve pião, teve pipoca, teve bolo, teve tudo. Bolo. Tudo que era de bom pra... E teve bastante morador de rua lá. Tava muito boa a festa. Tá certo, que bom. E tá todo mundo convidado então pra festa de junina do consultório na rua. Sexta-feira 13, na Praça Alfred Seib, frente ao número 45. Uma coisa, Adair, uma coisa também que na atitude vocês esqueceram, que gostam de festa e daquilo, esqueceram da rapadura de amendoim. Que tem rapadura de amendoim, pé de moleque, que é geral na festa de São João. Isso aí que é o pensamento, que eu vi também, né? Às vezes comia de graça, às vezes não. Cocada? É, cocada. Cocada boa, tem que ter pagode bom, cocada boa. É isso aí que eu tenho a dizer.